shot you ref, yeah. Quando tinha uma Glock, yeah. Quando tinha uma Glock, yeah. Quando tinha uma Glock, yeah. Skate mais perto da van, yeah. Quando tinha uma Glock, yeah. Quando tinha uma Glock, yeah. Quando tinha uma Glock, bang. Quando tinha uma shot you ref, yeah. Quando tinha uma Glock, yeah. Quando tinha uma Glock, yeah. Quando tinha uma Glock, yeah. Skate mais perto da van. Minha mob formada tá no mapa, minha Glock rajada tá no mapa, personalizada com Oripa, malote fechado no meu Jaguar. Eu já ligo o Joclin, tava na Lapa, deixa eu trago o Lin, cê pega bala. Eu já ligo pro Puma Ninja pra ver como tá, quem já cola de maluco vai levar tapa. Lembra quando tinha uma Glock e ela tem meu nome, inimigo já conhece pelo sobrenome. Preparado para o tempo, mano, da calzone. Quando solta tu já sabe que a bala come, e a bala come. Pra quem fala que Kina não pegou uma U, eu tenho meu time, quem não soma sabe. Eu tô tipo Lil Peep fazendo hit. Igual ali, olha aqui, cê nunca viu. Coloquei meu flow de bala no meu fuzil. Tô com 1 milhão sem pagar pelas views. Sem chupar ovo de MC que te dá view. Seus fãs rio. Ainda tenho minha Glock, minha linha são munições. Apago vocês, fé. Ainda tenho minha Glock, minha munição tá em ação. Já virei o rei, xé. Ainda tenho minha Glock, minha linha são munições. Apago vocês, fé. Ainda tenho minha Glock, minha munição tá em ação. Já virei o rei, xé. Ainda tenho minha Glock, minha linha são munições. Apago vocês, fé. Ainda tenho minha Glock, minha munição tá em ação. Já virei o rei, xé. Ainda tenho minha Glock, minha linha são munições. Apago vocês, fé. Ainda tenho minha Glock, minha munição tá em ação. Já virei o rei, xé.